Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Nessa semana você comentou aqui a respeito dos outdoors, aí das placas colocadas por vereadores aqui de Foz do Iguaçu nas vias públicas, mas parece que ultrapassamos os limites do município de Foz do Iguaçu. Tem vereador que colocou outdoor fora até da cidade? É verdade. A nossa bravíssima, nobríssima, eficientíssima vereadora do PT, a única vereadora eleita do PT aqui, tem o Fernando Duzzi, tem a Anice Najib Gazoi. Ela entendeu de colocar outdoors na cidade de Cascavel para ressaltar a sua performance no Legislativo de Foz. Inclusive, um gaiato foi lá, fotografou e está à disposição no Facebook. Portanto, a nossa vereadora querendo ficar conhecida fora dos limites de Foz do Iguaçu. Está lá em Cascavel. Isso significa, a leitura que se faz é a seguinte, e é candidatíssima a uma cadeira na Assembleia Legislativa Anice Najib Gazoi. É candidato a deputado estadual, mesmo porque quer ficar conhecida fora do município. Nada demais. Deve disputar uma cadeira e se aprova de que ela é candidata. Se não fosse, não ia botar outdoor em outros municípios. E assim nós teremos, em princípio, Guilherme, três mulheres concorrendo à cadeira na Assembleia Legislativa. Vamos saber quem são elas. A própria Anice, né, que estamos falando dela. A segunda é a Nancy Rafaim Andreola, que trocou o PDT pelo PPS, do Rubens Bueno. Ela é candidata também, porque ela me deu uma entrevista num programa de televisão que eu tenho, a TV Confosa. Ela esteve lá durante uma hora conversando comigo e confirmou que realmente ela sai candidata pelo PPS à Assembleia. E uma terceira candidata, que nós, apesar do prefeito ter dito que ela não é candidata, mas eu acho que é sim, seria a atual secretária da Ação Social do município, a Cláudia Pereira, que vem a ser também a primeira-dama do município, esposa do Reni Pereira, prefeito. Eu acredito sim que ela vai sair. O partido dela é o PSC do Ratinho. Portanto, temos três candidatas aí, mulheres. Somando mais os homens, os marmanjos que deverão disputar, eu acredito que nessa eleição nós teremos aí de 12 a 14 candidatos entre homens e mulheres. Vai pulverizar um monte de voto, corremos o risco aí de fazer um ou dois miseravelmente. É isso aí, Guilherme. Antes de passarmos a assuntos até relacionados também às eleições de 2014, ficando aqui no nosso plano local, eu lhe pergunto a respeito de uma situação envolvendo o SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Foz do Iguaçu. Não acabou ainda a novela a respeito de quem é o presidente efetivamente? O que está acontecendo lá, Lucas? Acontecendo o seguinte, virou o caso de polícia. Ontem estava lá na delegacia, na CSSDP, o senhor Walter Ferreira, em companhia de uma advogada, a doutora Marta Andrades, que advoga para ele, e lá ele estava fazendo um BO, boletim de ocorrência, em desfavor do Marcos Pôncio. O Marcos Pôncio era o assessor jurídico do Walter, né, que ganhou a primeira eleição no voto, e o Marcos Pôncio entendeu lá de assumir, meio que no tapetão, tomou conta da sede do SISMUF. Aí veio um juiz, o juiz do caso, doutor Gabriel Quadros, da segunda vara civil, que é o juiz natural do caso, e deu ao Exarum uma sentença dizendo que ele deveria imediatamente deixar as dependências do SISMUF, a sede, e se relutasse que fosse chamado a polícia. É, ele teve que sair. O juiz entendeu que a sede, quem deve ficar na sede do SISMUF é o Walter Ferreira. Bom, e ontem na delegacia foi feito lá uma série de BOs, acusações graves. Um dos BOs, que não foi feito ontem, foi feito no final de novembro, Guilherme, o Walter Ferreira acusa lá, a diretora financeira do Walter Ferreira acusa, neste BO registrado na delegacia, acusa o Marcos Pontes de ter praticado furto qualificado. É, segundo lá, ele teria tomado posse de cheques que estavam numa gaveta do SISMUF, assinados pelo Walter, Portanto, ele teria pego esses cheques e tentado descontar. Isso está no papel. Quem quiser ter mais conhecimento do que eu estou falando, basta acessar o site hlucas.com.br, que está lá o BO. Nós botamos em PDF lá para quem quiser ver. Portanto, essa novela do Sismuff, pelo que nós vemos, está longe de terminar. Agora acabou na polícia. Acusações gravíssimas, e nós vamos sempre acompanhar esse caso, porque nós temos aqui o intuito de manter as pessoas que nos ouvem todos os dias pela manhã informadas do que acontece. O Sismuff é o mais poderoso sindicato do funcionalismo, dos servidores municipais, e está acontecendo isso lá. Vamos agora falar de sucessão 2014 aqui no estado do Paraná. Roberto Requião aparece aí como, pelo menos tentando, né? Tentando ser o candidato do PMDB a governador nas eleições, tendo em vista aí que, segundo palavras dele próprio, se ele entrar na disputa, isso foi ele que falou, se ele entrar na disputa haverá segundo turno aqui no estado do Paraná. Só que agora, nesta primeira semana do ano, o nome do Requião aparece envolvido com uma lista no qual Requião aparece como o senador que mais gasta com viagens lá no Senado? É verdade. O Requião é uma figura curiosa. Ele sempre respaldou-se, ancorou-se as suas palavras, seus pensamentos, na famosa tal carta de Puebla. Aquela carta que foi feita em Puebla, no México, onde se dava primazia aos pobres, às coisas franciscanas, né? Não gastar dinheiro do povo, mas ajudar o povo. Então é a carta de Puebla. Vira e mexe, o Requião cita a carta de Puebla. Mas na prática, ele age de outra forma. Imagine vocês que no portal Transparência do Senado foi publicado, que é obrigatório, todo o Senado, as assembleias legislativas, as câmaras de todo o país são obrigadas a manter um portal chamado Portal Transparência. Isso é obrigatório por força de lei. E lá no Portal Transparência do Senado, o Requião saiu como campeão. Ele foi pro pódio, é o primeiro lugar de senador que mais gastou em 2011. Os gastos do Senado aumentou 167% quando comparado de 2011 para 2012. E o Requião está no topo. Primeiro lugar, gastou R$53 mil em viagens para Cuba, né? Para Uruguai, etc, etc, etc. A Gazeta do Povo de ontem deu essa matéria que eu retransmiti no meu site hlucas.com.br. Portanto, está aí o Requião de novo numa saia justa, para tentar explicar por que foi o mais gastador. O Requião é o típico, aquele caso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Portanto, o Requião, se entrar na disputa aí, não sei se vai entrar, porque o PMDB no estado do Paraná está rachado em duas partes. Uma parte está com Orlando Percussuti, que deverá apoiar a Dilma, porque ele tem um emprego na Itaipu. Ele apoia a Dilma e necessariamente deve ficar do lado da Geisel Hoffmann na disputa para o governo do estado. E no outro, o Requião corre por fora no afo de tornar-se candidato. Eu acho um absurdo, já falei várias vezes, volto a repetir, uma única pessoa querer governar o estado do Paraná pela quarta vez. É um absurdo ficar 16 anos governando como se não tivesse mais ninguém com qualidade para ser governador. Enfim, é o Requião nos surpreendendo mais uma vez. Você tocou no nome da Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil. Ontem, inclusive, o comentarista político Fábio Campana mencionou que Gleisi está saindo de férias agora em janeiro e não volta mais para a Casa Civil. Voltaria apenas para dar posse ao seu sucessor. Este afastamento de Gleisi Hoffmann seria justamente para concorrer à eleição para o governo do estado em outubro deste ano. Como é que você está vendo essa situação aí da ministra? Estou vendo da seguinte forma. A Gleisi, infelizmente, ela, ou nós do Paraná, temos três ministros lá na Dilma Rousseff. Temos o Carvalho, o Carvalhinho, né, chefe de gabinete da Dilma. Nós temos o Paulo Bernardo, que é o ministro das Comunicações, e a Gleisi na Casa Civil. É sim, é mais do que provado, né? Toda a imprensa já noticiou isso, que a Gleisi usa do subterfúgio de ser ministra para, em alguns casos, até atrasar o Paraná em repasse de verbas, etc. Anteontem ela deu uma entrevista a uma CBN de Cascavel, que você repercutiu aqui na CBN de Voz, onde, pelas falas de quem ouviu aquela entrevista, ficou com a nítida impressão de que ela já está em campanha. Ela não pode fazer isso, primeiro porque ela não registrou a candidatura ainda. Segundo, ela ainda é ministra. Mas enfim, ela desceu o porrete no Beto Richa, nada do Beto Richa presta, diz que o Estado está quebrado, etc, etc, etc. Lembrando que, pela lei, quem tem cargo público e quer concorrer às eleições até o dia 5 de abril tem que desincompatibilizar-se. Como a Gleisi ainda não desincompatibilizou, ela está falando como candidata. Eu não sei se, em tese, ela não teria até cometido um crime político. Enfim, vem Gleisi aí, pode vir Requião e vem Beto Richa. Segundo as pesquisas oficiais que são publicadas, Beto Richa é ainda o preferido para ganhar as eleições para o Estado em 2014. Mas até lá, muita água vai rolar debaixo dessa ponte e nós estaremos aqui comentando. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Volto. Tenham todos um bom dia.